sobre a iniciativa Natal 2018 Faça Compras no Comércio Local. Esta iniciativa visa estimular as compras no comércio local, visa envolver o comércio do concelho nas atividades de animação de Natal que o município faz, neste caso em parceria com a ADI, ficando a ADI com esta componente de dinamização das compras no comércio local. Decorreu entre 8 de dezembro e 8 de janeiro. Temos 20 vales de compras a descontar nas lojas aderentes, dos 300 euros aos 25 euros. 300 euros é o topo, é o prémio máximo. Foram 133 estabelecimentos comerciais aderentes ao sorteio de Natal e foram distribuídas 6.650 SAN. Agora, relativamente às montras de Natal, tiveram em mostra do dia 8 de dezembro a 9 de janeiro, tiveram 34 montras a concurso. A votação das 34 montras foi feita mediante votação online na página de Facebook da ADI e o peso da votação do público foi de 55%. E houve também uma avaliação por parte do júri com peso de 45%. E isto cria uma dinâmica muito interessante, que é a participação das pessoas e a divulgação do comércio com as campanhas que cada um dos comerciantes faz para ganhar mais votantes na sua página. Esta iniciativa só tem um objetivo, é levar as pessoas a fazer compras em Oliveira do Hospital. E esta iniciativa permite fazer duas vezes compras em Oliveira do Hospital. Faz compras no Natal, habilitamos a uma senha e, entretanto, vamos a sorteio e os prémios permitem novamente fazer compras em Oliveira do Hospital. O esforço que o município e a ADI fizeram foi no sentido de criar mais uma estratégia para levar a região e quem visita Oliveira do Hospital no período de Natal a fazer compras no comércio local. Esta é mais uma ação para dinamizar o comércio local. A distribuição de 6.650 senhas demonstra que houve um cuidado os comerciantes fazer chegar as senhas aos seus clientes e que há um interesse em estimular, em espicaçar a curiosidade das pessoas para que, de facto, tenham o estímulo para comprar. Dizer que a intenção da ADI em parceria com o município continuar com este tipo de iniciativas e vamos sempre fazê-las numa lógica de sustentabilidade.